lágrimas que rolam em teu rosto. É sinal de desespero e desgosto. Outra vez a fila andou e alguém tomou o seu lugar. Já entendi que as suas condições não lhe permitem guerrear. Quando chega a sua vez, não há ninguém pra lhe ajudar. Você vê a fila andando e não consegue caminhar. Mas em meio à multidão, uma voz apareceu: queres ficação? Hoje o teu tanque sou eu. Você vai levantar, vai pegar a tua cama e sair daqui. Vou quebrar os protocolos pra te ver sorrir. Todos fingem não te ver, mas eu te vi. O cenário mudou, vai andar pelos lugares que nunca andou. Vai mostrar a tua cama pra quem duvidou. Se perguntar, pode dizer que foi Jesus quem te curou. Apareceu, queres ficar são? Hoje o teu tanque sou eu. Você vai levantar, vai pegar a tua cama e sair daqui. Vou quebrar os protocolos pra te ver sorrir. Todos fingem não te ver, mas eu te vi. O cenário mudou, vai andar pelos lugares que nunca andou. Vai mostrar a tua cama pra quem duvidou. Se perguntar, pode dizer que foi Jesus quem te curou. O que não é notado, ele viu. A dor que você sente, ele sentiu. Ele desceu no tanque pra surpreender. E o que ele disse lá no tanque, hoje alcança você. O que não é notado,